Maria Martini de Perón. Ai, eu sou seu fã. Ai, sou seu fã. Dá um sim, me ande. Ai, tô de sim. Ah, olha. Pirimbê, poxa, pirimbê, poxa, pirimbê, poxa, pirimbê, poxa, poxa, pirimbê, poxa. O nome do peixe que tem em São Francisco, o nome do peixe que tem em São Francisco, é o nome de peixe, o nome piranha. Adeus, piranha, adeus, peixe que tem em São Francisco. Ela morde você, ela come você. Adeus, piranha, lá do Rio de São Francisco. Ela ama você, ela morde você. É um peixe pequenininho que morde a gente, destrói a gente como fosse um boizão. Adeus, piranha, lá do Rio de São Francisco. Adeus, piranha, lá do Rio de São Francisco. Eu amo você. Eu sempre vivi com uma piranha. Eu sempre vivi com uma piranha. Mordia pra lá, mordia pra cá. Sofria pra lá, cantava pra cá. Cau, cau, cau, cau. Ei, ei, ei, ei. Cau, cau, cau, cau. Ei, ei, ei. A piranha me mordeu, a piranha me xingou. A piranha me falou, sou eu, sou eu. Sou eu, piranhuda. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu vou dizer pra vocês, lá de naquele povo que está ali, ela tá beijando ele. Ele pensa que tá com tudo, mas ele não tá com nada. Ele pensa que tá com tudo, mas ele não tá com nada. Oh, manozão, manozão, manozão, quanto você tá pagando pra beijar esse bicho que tá nos seus pés? Ele disse pra mim, a você fala baixinho, que eu vou lhe dar um buscantinho. A você fala baixinho, que eu vou lhe dar um buscantinho. Ai, ai, ai, ai, o peixe piranha me mordeu. Ai, ai, ai, ai, o peixe piranha me mordeu.